Deus, pois com vigor constrangidos pelo seu imenso amor, vem servindo em tudo ao grande Salvador. Esta vida vai findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Esmarchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem me diz, com o Salvador vivendo ali feliz, vai com ele descansar. Eis conosco está o ensino e capitão, que nos assegura a eterna salvação. Eis da santa fé o invicto pavilhão, vamos trabalhar. Ei, avante, nada temos que temer, pois Jesus havemos sempre de vencer. Trabalhemos, pois, até o anoitecer e o trabalho aqui findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem nos diz, com o Salvador vivendo ali feliz, vai com ele descansar. Revestidos da paciência de Jesus, redimidos para andar aqui na luz, exaltemos juntos hoje a sua cruz. Vamos, vamos trabalhar. Os perdidos vamos com amor buscar, aos descrentes vamos logo declarar que Jesus quer hoje a todos resgatar. Oh, sim, vamos trabalhar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem me diz, como Salvador vivendo ali feliz, vai com ele descansar.